Usała. Usała. Usała. Usała. Trazer o uísque, o gelo, o chandon. De vestidinho curto, ela tem o dom. Guerreiro do Xaua, o guerreiro da galera. É hoje que eu levo essa mina pra festa. Ela rebola, eu tô passando mal. Esse índio é brabo, o guerreiro tá mil grau. Guerreiro do Xaua, o guerreiro da galera. É hoje que eu levo essa mina pra festa. Guerreiro do Xaua, o guerreiro da galera. É hoje que eu levo essa mina pra festa. Guerreiro do Xaua, o guerreiro da galera. Curtindo o ancinho, pode trazer o uísque, o gelo, o chandon. De vestidinho curto, ela tem o dom. Guerreiro do Xau, o guerreiro da galera. É hoje que eu levo essa mina pra festa. Ela rebola, eu tô passando mal. Esse índio é brabo, guerreiro tá mil grau. Guerreiro do Xau, o guerreiro da galera. É hoje que eu levo essa mina pra festa. Guerreiro do Xau, o guerreiro da galera. É hoje que eu levo essa mina pra festa. Guerreiro do Xau, o guerreiro. Usała. Usała. Usała. Usała. Usała. Usała. Usała. Usała.